Certa vez o rei da Síria levantou contra Israel. Não sabia que este povo pertence ao grande Deus. Preparava emboscadas para acabar com os hebreus. Deus revelava ao profeta e livrava o povo seu. Disse o rei preocupado: a que tem servo infiel? Perguntou: quem é dos nossos que luta por Israel? Seus servos disseram: não, é o profeta de Deus. O que falas em seu leito, Deus revela, Eliseu. Nosso Deus sabe, nosso Deus vê, nosso Deus conhece, dá vitória ao que crê. Nosso Deus sabe, nosso Deus vê. Ele é onisciente, com seu poder dá vitória aos crentes. Israel foi derrotado pertinho de Canaã. O pecado de Acã impedia prosseguir. Israel santificou e se humilhou perante Deus. Deus revelou o pecado e deu vitória ao povo seu. Certa vez chegou Jesus e disse a Natanael: és verdadeiro israelita e como tal tu és fiel. De onde me conheces tu? Natanael lhe perguntou. Jesus revelou-lhe tudo e ele se maravilhou. Nosso Deus sabe, nosso Deus vê, nosso Deus conhece, dá vitória ao que crê. Nosso Deus sabe, nosso Deus vê. Ele é onisciente, com seu poder dá vitória aos crentes.